se o chão abriu sobre os seus pés e a segurança ela sumiu da faixa. Se as peças estão todas soltas e nada mais encaixa. Você não.